Olá, pessoas! Sejam todos bem-vindos ao episódio de número 5 do podcast O Som do Cartucho. Eu sou André Albertin e o tema de hoje é Cyberpunk. Esse episódio ele foi publicado originalmente no dia 15 de outubro de 2017. E com esse tema Cyberpunk, eu preciso dizer para vocês que a quantidade de jogos relacionados ao tema é quase que inexistente, né? A gente sabe que tem o grande representante do gênero aí Cyberpunk, que é aquele jogo Shadowrun, que saiu tanto para o Mega Drive quanto para o Super Nintendo. Mas eu acredito que por ser um RPG, suas músicas não tenham a pegada Cyberpunk que deveria ter. Então, é muito mais fácil você encontrar vários jogos aí, seja lá de qualquer gênero, com influências desse universo cyberpunk, né? Eu digo musicalmente falando, do que os próprios jogos. Com isso, eu preciso fazer uma menção honrosa para o jogo Echo, The Tides of Time, né? Que é a primeira citação musical desse jogo, onde um jogo inusitado traz para você, né, uma trilha sonora com elementos de cyberpunk. Então vale a pena dar uma conferida. Logo, uma das primeiras faixas a abrir nesse episódio de hoje. Essa temática cyberpunk, ela tem como elemento principal a música eletrônica, né? São a música eletrônica e aquele estilo de música industrial, né? Que é um pop, sei lá, pós-moderno, um eletrônico, na verdade, pós-moderno. Quem conhece bem aquela banda Nine Inch Nails, ela tem essa pegada de cyberpunk, assim, uma pegada mais industrial, né? São barulhos mesmo, como se você estivesse dentro de uma fábrica. E eles usam, na verdade, esses tipos de elementos, né, para gerar esse tipo de som. Então, o cyberpunk, ele tem essa... O core dele, né, é isso aí, é música eletrônica e... esses elementos de músicas industriais, né? Essa coisa pós-moderna aí. Então, esse episódio de hoje eu vou introduzindo vocês pouco a pouco ao tema, vou chegando assim, na porrada, assim, toma aí, na primeira faixa, não, a coisa vai sendo gradualmente apresentada para que vocês consigam digerir, né, com maior facilidade. Continuando então as indicações, né, desse episódio de hoje, as músicas que realmente vale a pena citar, são as músicas do jogo X-Men 2, The Clone Wars, pelo compositor Kurt Harlan, né? X-Men 2, clássico, gráficos excelentes, a trilha sonora também sensacional, eu tive a oportunidade de ter esse jogo na época, a versão dele original. Kabuki Quantum Fighter, para o Nintendinho, pelo compositor Masaaki Hashimoto. E novamente ele, o Jasper Kidd, né? Que eu chamei, que o nome dele é Jasper Kidd. Com o jogo Subterranean, para o Mega Drive. Também fechando esse episódio de hoje com chave de ouro, né? Sensacional. Eu faço um adendo para vocês ao longo do episódio com relação à quantidade de músicas de Mega Drive por conta do sintetizador, né? Que o Yamaha 2612, a gente pode dizer que ele é um sintetizador. Então, não estranha a quantidade de jogos de Mega Drive, não só porque, lógico, eu tenho uma tendência muito grande a colocar músicas do Mega Drive, que eu acho elas sensacionais, mas principalmente pelo fato do Mega Drive ter esse sintetizador dentro dele. Então é muito mais fácil você encontrar no Mega Drive músicas com essa pegada, com essa influência cyberpunk. Ok, então, pessoal, ouvintes do Som do Cartucho, não deixem de seguir lá no Twitter, né, no @osomdocartucho, mandem e-mail para osomdocartucho@gmail.com. Não esqueçam de fazer as avaliações lá no iTunes, né, de divulgar, de, enfim, avaliar. E a área do site, né, que vocês podem utilizar lá para fazer os comentários, gerar discussões para os próximos episódios. E por falar em próximo episódio, o próximo episódio vai ser sobre o mestre Yuzo Koshiro. Eu trago para vocês a primeira parte desse episódio aí, desse especial, né, do Yuzo Koshiro, dessa primeira temporada aí do Som do Cartucho. Lembrando também a vocês que o podcast Som do Cartucho ele é atualizado toda terça-feira, Então, não esqueça, terça-feira tem sempre um episódio novo do Som do Cartucho. Beleza então, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço aí para todo mundo. Nos encontramos então na próxima semana. Até lá. Falou! Olá pessoas, sejam todos bem-vindos ao episódio de número 5 do podcast O Som do Cartucho. Eu sou André Albertin e o tema de hoje vai ser Cyberpunk. Enfim, eu consegui, né, reunir aquelas músicas todas que eu havia mencionado, né, no episódio de número 4 lá, do episódio de Aliens. E eu consegui, enfim. E por incrível que pareça, com relação a esse tema, né, Cyberpunk, os jogos que eu vou trazer as músicas hoje para vocês, né, quer dizer, as músicas dos jogos que eu irei trazer para vocês hoje, por incrível que pareça, a maioria não tem relação alguma com jogos, né, da temática Cyberpunk. Inclusive, alguns deles se distanciam bastante até, né, como é o caso do Echo, né, do golfinho que a gente vai ver daí a pouco. E eu não coloquei propositalmente os jogos, os maiores representantes, né, do gênero cyberpunk dos videogames, que são os jogos da série do Mega Drive e do Super Nintendo, que é o Shadowrun, né, o clássico Shadowrun, que já teve aí várias versões, inclusive recentemente saiu até uma pro PC. Bem, eu não coloquei ele na trilha sonora de hoje, né, aqui do Som do Cartucho, porque eu não sei se é porque a pegada dele é uma coisa assim mais voltada para o RPG, e aí não tem tanta aquela a brutalidade, né, da música cyberpunk. Então eu resolvi deixá-los de fora para uma segunda parte, quem sabe, né? Tem muito mais músicas, né, que eu encontrei. Eu trouxe aquela trilha básica, né, de 13, aquele setlist básico com 13 faixas. E ainda sobrou mais. Tem mais músicas aí ainda. Dependendo da resposta de vocês aí, do público, quem sabe eu não solte aí uma segunda parte do gênero aí do cyberpunk. Então, antes de começar o programa de hoje, eu gostaria de trazer para vocês a definição, né, do que é cyberpunk. Eu dei uma googada aí, fui lá na Wikipédia e trouxe a definição até bacana para vocês do termo cyberpunk. O cyberpunk, né, ele é derivado do cybernetic mais punk, ou cibernarquismo, né, que é essa fusão aí do cyber, né, com o gênero punk. Ele é um subgênero da ficção científica, conhecido pelo enfoque onde a tecnologia está acima da qualidade de vida, né. Investe-se muito mais em tecnologia do que em qualidade de vida na temática, né, cyberpunk. E daí você tem aí os futuros distópicos, essas grandes corporações tomando conta de tudo. Inclusive até foi tema do Final Fantasy VII, né, para o PlayStation. Ele tinha esse lance aí, né? Então ele tem essa pegada aí, misturando ciência avançada, tecnologia da informação, cibernética, o lance do punk, né, daquela coisa do faça você mesmo, e o estilo musical, né, do cyberpunk é aquela coisa que eu já tinha trazido para vocês, que eu já havia mencionado, né, no episódio passado. Lógico, ele tem essa pegada da música eletrônica, né? Mas tem aquele lance também da música industrial, future pop, uma pegada também de rock alternativo, gótico e o chiptune para variar. Então eu consegui, né, trazer esses jogos aí, agrupar eles, né, nesse tema cyberpunk. E como eu falei para vocês já, ele não necessariamente são de jogos relacionados ao tema cyberpunk, mas a atmosfera criada pela música remete ao cyberpunk. Então, chega de conversa e vamos começar hoje de leve. Eu vou introduzindo vocês ao gênero bem devagarzinho, até chegar ao ápice, que vai ser o final do programa, claro, ao gênero aí cyberpunk. Então, vamos começar com a abertura do Strider Returns, né? Journey from Darkness, do Mega Drive. Uma ressalva que eu gostaria de fazer para vocês é que vocês vão perceber que hoje esse tema cyberpunk, em sua grande maioria, acho que 90% aqui dos casos, eu trouxe músicas do Mega Drive. Por quê? Porque o Mega Drive tem essa coisa, ele tem um sintetizador dentro dele. Então, como o cyberpunk precisa, ele é baseado em música eletrônica, ele precisa de sintetizadores para poder ser construída a música. Então, a maioria dos jogos de hoje vão ser do Mega Drive. Então, a gente começa esse episódio de hoje, Cyberpunk, com o tema título do jogo Strider Returns, pelo artista Xor, para o nosso querido Mega Drive. Vamos lá, então. Muito interessante, né, essa trilha do Strider. Ela tem essa velocidade aí nos teclados, né, esse crescendo que ela vai desenvolvendo. Isso aqui que eu quero falar para vocês, isso aqui, ó. Justamente essa parte aí. Muito bacana. Sem falar que ele coloca, né, esses samples aí de voz e de explosões para dar essa profundidade aí, né, na música. Então vocês ficaram agora aí com o tema de abertura, né, da tela título do jogo Strider Returns, Journey from Darkness, do compositor Xor, para o Mega Drive. Na sequência, né, vamos para o inusitado Echo the Dolphin, The Tides of Time, que, por incrível que pareça, ele tem, né, uma pegada de músicas do estilo cyberpunk. Então a gente fica agora, confere aí a música Crystal Springs, por Atila Dobos, Andras Maghiari, David Javelosa e Andy Armer, para o jogo Echo, The Tides of Time, para o Mega Drive. Vamos lá, então. We'll be right back. Essa música é bem interessante. Lógico que o Echo, como eu falei, é um jogo bastante inusitado para a temática cyberpunk, porque é um jogo de um golfinho que se passa, você joga, né, todo o tempo no fundo do mar. Se esperaria, né, que ele trouxesse músicas voltadas para uma coisa assim, um ambiente aquático, né, aquela coisa da submersão, enfim. Mas a gente tá vendo aí que nele tem muita, muita guitarra, esse tom metálico, né, que traz, que é bem característico mesmo do tema cyberpunk. Embora a gente ouça assim, na percussão, alguma coisa assim, como se fosse... como é que eu posso dizer assim? Vasos. Ele dá um toque assim, como se fosse um toque em vasos. Uma coisa que traz, né? Essa coisa lembra o ambiente aquático, né? Eu digo vaso assim, lógico, pra tá a água, né? Então, apesar de ter essa pitada, porque faz parte, mas o que se sobressai mesmo no Echo, né? Da música do Echo, essa Crystal Springs, são justamente essas guitarras e os sintetizadores, né? Que trazem essa pegada bem cyberpunk futurista. Então vocês ficaram então com a música Crystal Springs, do jogo Echo, The Tides of Time, por Atla Dobos, Andras Maghiari, David Javelosa e Andy Armour. Na sequência, a gente vai para o absoluto X-Men 2 Clone Wars. Esse jogo eu tive e é muito bacana. A trilha sonora dele é impecável, assim como a qualidade gráfica dele é muito boa. Então a gente vai agora para The Clone Wars, né? É o nome da faixa. Para o jogo X-Men 2, Clone Wars, pelo compositor Kurt Harland. Então, confiram agora aí. Sensacional. Tem coisas, bicho, que só o Mega Drive é capaz de fazer mesmo. Ele consegue, né? Os compositores conseguem extrair dele esse som cru, né? Essa coisa assim, bem orgânica mesmo dele. E essa é a grande... O grande chamativo, né? Do Yamaha 2612, né? Ele tem um canal FM dedicado, que aquilo ali é praticamente um sintetizador. Então a gente viu aí o trabalho do Kurt Harland com a música The Clone Wars, para o jogo X-Men 2 Clone Wars. Muito bacana, a gente tem essas camadas aí de música eletrônica. Me lembra um pouco o Snap com Kraftwerk. Muito bacana, ele tem uma batida forte nessa... Isso aqui que eu tô falando. E ainda por cima, né, traz o som metálico, né, necessário ao cyberpunk. Então vamos lá. Na sequência, vamos para outro clássico, também do Mega Drive, né? Esse aí, quem não lembra, explodiu cabeças na época por utilizar com maestria, como foi em Príncipe da Pérsia, né? A rotoscopia, que foi o Flashback, né? Eu tive esse jogo, nossa, foi a maior sorte, porque eu tinha uma versão do Fatal Fury, do Mega Drive, que é boa, né? Muito boa, por sinal. Só que a versão que eu tinha era piratona, né? Na época, o mercado pirata tava conseguindo, né, se prevalecer por aqui. E eu tinha até um piratinha decente, né? Do Fatal Fury. E eu consegui, depois de ter enjoado ele, eu consegui trocar, bicho, pelo Flashback original mesmo, da Tectoy, com direito a manual, caixinha, tudo. Na época, o pessoal tava mais preocupado com jogos de luta, né? Por conta do Street Fighter 2, que tinha recém lançado para o Super Nintendo. Não havia chegado ainda no Mega Drive a versão dele, né? A Hyper Fighting. Então, qualquer jogo de luta, né, que pudesse substituir a ausência do Street Fighter no Mega Drive, era muito bem-vindo. E Fatal Fury, por um tempo, ele conseguiu, né, cumprir bem esse papel. Eu já havia enjoado, né, e consegui, né, trocar pelo Flashback, e foi uma troca, acho que é a melhor troca que eu fiz na minha vida. Então, na sequência, vamos para ele, então, o Flashback. A música se chama Conrad's Memories, por Jean Baudelot e Fabrice Vissereau, do jogo Flashback The Quest for Identity, para o Mega Drive. Vamos lá, então. Muito bom mesmo. Ele tem esse ritmo assim, bem cadenciado, né? Sincopado aí, minimalista. E eu trouxe o Flashback para vocês porque ele, né, da lista dos jogos que eu selecionei, é um dos poucos que realmente trazem essa abordagem cyberpunk, né? Lógico, não necessariamente com punks, enfim, mas tem aquele futuro assim, bem tecnológico, né? A gente vê a saga, né, do Conrad lá, desde que ele chega na floresta lá, sem a memória. Aí a gente vê ele recuperando e chega lá naquela cidade lá com os aliens, enfim. E tem toda aquela cara de Blade Runner, né, o jogo, no final das contas. Então eu trouxe eles por conta da questão da temática. Lógico, a música também é um pouco representativa do gênero. Então vocês ficaram agora com Conrad's Memories, de Jean Baudelot e Fabrice Vissereau, do jogo Flashback The Quest for Identity, para o Mega Drive. Na sequência, voltamos com os X-Men. Trouxe os X-Men 2, Clone Wars, e agora a gente traz o X-Men, aquele o primeiraço mesmo que saiu para o Mega Drive. A música é Shi'ar Empire, por Fletcher Beasley, do jogo X-Men, para o Mega Drive. Vamos lá então. Muito bacana. Essa música me lembra becos perigosos e bares cheios de gente mal encarada. Muito bacana. Vocês ficaram então aí com Shi'ar Empire, do jogo X-Men para o Mega Drive, por Fletcher Beasley. A definição da sujeira cyberpunk tá aí. O que é ser realmente punk, né? Na sequência, vamos para o jogo Alien Soldier, pelo compositor Kazuo Hanzawa, né? O mestre Kazuo Hanzawa, com a música X-Ages. Vamos lá então. Alien Soldier, pra quem não lembra, é uma daquelas pérolas esquecidas do Mega Drive, que já foi lançado no final da vida dele, né? Aqueles jogos underrated, né? Que ninguém dá o maior valor, mas é pura diversão. E se eu não tô enganado, o Alien Soldier, se eu não me engano, ele é da Treasure, né? Então, podem contar aí com Run and Gun no melhor estilo que você possa já ter conhecido. Então ficamos aí com a música X-Ages, por Kazuo Hanzawa, do jogo Alien Soldier para o Mega Drive. E na sequência nós vamos, né, para o Alien Storm, né, o jogo Alien Storm, com a música Here We Go, de Keisuke Tsukahara. Mais um jogo aí pro Mega Drive. Vamos lá. Muito bom. O que me chama sempre a atenção dessa trilha sonora do Alien Storm é essa característica futurista, né? Esse elemento futurista. Essa música, assim, quase industrial, né? Que, como eu falei, faz parte aí da temática cyberpunk. Então ficamos com a música Here We Go, por Keisuke Tsukahara, para o jogo Alien Storm do Mega Drive. Na sequência, consegui aí mais um representante do gênero cyberpunk, um jogo do Nintendinho. Dessa vez o nome do joguinho é Kabuki Quantum Fighter. É um jogo excelente para o Nintendinho, com a temática, né, toda futurista. É, se eu não estou enganado, a história se passa tipo, acho que no século 25, eu acho. E aí existe uma transferência de memória lá de um coronel para esse corpo robótico, né? E eu não sei que, de alguma forma, na hora que é feita essa transferência de memória aí para esse corpo, né? Se sobressai aí o antepassado do coronel, uma vida passada dele, vê que viagem. Onde ele era um ator kabuki, né? Do teatro kabuki. Então, nesse samba do crioulo doido aí se forma um herói aí que tem que salvar o futuro. Eu não sei exatamente a história como é que é. Eu sei que o jogo é bom pra caramba. Eu tive a oportunidade na época de jogar e via muitas locadoras. Aquela caixinha branca lá, com aquele personagem, né, do teatro kabuki mesmo. Na capa, assim, com um ambiente assim bem eletrônico, todo digital assim, bem cyberpunk mesmo, bem bacana. Então a gente vai agora para Kabuki Quantum Fighter, né, para o Nintendinho, por Hayashi Toru e Wakuta Takahiro. bacana. É, o que me chama a atenção é que ele, nessa música, ele tenta simular, né, uma interferência eletrônica, né? Que parece que tá com defeito, né, o jogo. Muito bacana. Isso aqui, ó, essa parte aqui que eu tô falando. Muito legal, muito legal mesmo. Lembra um pouco o filme, né? Matrix, né? Quando ele entra lá pelo telefone, né? Que faz aquele barulhinho lá como se fosse do modem. Muito bacana, muito bacana. Então vocês ficaram agora aí com a música do jogo Kabuki Quantum Fighter, né? Por Hayashi Toro e Wakuta Takahiro. Na sequência, voltamos, né? Para um jogo do Mega Drive. O jogo Cyborg Justice, a fase 3, pelo compositor, né? Brian Coburn. Bem minimalista o som, né? Lembra bastante, né, o Kraftwerk, né, a forma como a música foi composta. Muito bacana mesmo. Então vocês ficaram aí com a música do estágio 3, né, Level 3, para o jogo Cyborg Justice, por Brian Coburn. Esse sonzinho minimalista, né, que eu coloquei para poder dar uma diferenciada nas guitarras aí, nesses tons metálicos. E na sequência, né, aproveitando esse minimalismo, vamos para o jogo Vector Man. A música é o Day 10, quer dizer, a música é referente às fases Day 10 e Day 13, né? Dia 10 e dia 13. Dia 10 a música da fase Superstructure e o dia 13 da fase Dark Ruins, por John Holland, para o jogo Vector Man do Mega Drive. Vamos lá então. We'll be right back. Muito bom. Mais uma daquelas que se você soltar numa rave com um pancadão no fundo, todo mundo dança até não parar, até não poder mais. Então ficamos aí com a música Day 10 Superstructure e Day 13 Dark Ruins, do jogo Vector Man, do artista, né, compositor John Holland. Vector Man, esse jogo também que foi lançado já no final de carreira, né, do Mega Drive. E ele usou uma característica que ficou bastante influente, né, em jogos como Gunstar Heroes, Contra, que era uma espécie de Mode 7, né, nos personagens, né. É como se cada membro do personagem lá tivesse vida própria, né, se movesse independentemente. Era uma coisa bem bacana, com gráficos bem bonitos mesmo, né, uma trilha sonora fantástica, Vector Man. Então ficamos aí com ele e na sequência, né, voltamos para ele, que está presente já em, acho que, quarto episódio já do Som do Cartucho, o Matt Furniss. E eu prometo a vocês, não é proposital não, é porque o cara é bom e a gente acaba encontrando coisa dele por aí e tem que colocar. Então vamos para o jogo agora também, né, do Mega Drive, Wolf Child, de Matt Furniss, e a fase 4, Chimera Base. Vamos lá conferir mais essa bomba aqui do Matt Furniss, sensacional. Se liga então aí. Muito bom mesmo. Vocês ficaram aí com a música Stage 4, Chimera Base, do jogo Wolf Child para o Mega Drive, do compositor Matt Furniss. Tanto o jogo quanto a trilha são excelentes. Wolf Child ficou mais conhecido para o Sega CD, né? Mas aí ele teve também essa versão do Mega Drive, que é praticamente a mesma coisa, né? Foi um port só que fizeram. Mas é sensacional, recomendo a todos. Na sequência, vamos para um jogo do Super Nintendo, né? Enfim, saímos do Mega Drive por um tempo, né? Como eu falei, a predominância seria do Mega Drive hoje, por conta desse chip dele, né? Que traz essa coisa, ele tem esse sintetizador embutido. Não que o chip de som do Super Nintendo não seja bom, mas no quesito sintetizadores, o Mega Drive se sobressai facinho, facinho. Então ficamos agora com o jogo Civilian. Eu não sei se se chama Civilian ou se é Civilian. Para o Super Nintendo, um shooter, né, que você controla lá um dragão metálico voador. Muito bacana. É, a música é o Boss Battle, por Koichi Sugiyama, Hayato Matsu e Katsunari Kitajima, do jogo Civilian ou Civilian, não sei dizer. Me corrijam aí depois se eu estiver errado. Então vamos lá então. Nossa, bicho, o baixo aqui é uma coisa fora de série. Eu dei uma gugada agora aqui procurando a pronúncia correta e se chama Civilian mesmo. Então ficamos aí com o jogo Civilian, a música Boss Battle, por Koichi Sugiyama, Hayato Matsu e Katsunari Kitajima. É isso então, pessoal. Vamos terminando por aqui hoje. Ouvinte está soprando cartucho, sabe onde encontrar, né? Redes sociais. Estamos lá no Facebook, Instagram, Twitter. Deem lá sua curtida, acompanhem a gente, né? Comentem se possível, né? E eu vou encerrando o programa de hoje com o jogo Subterranean, do compositor dinamarquês, né? Jasper Kidd, com a música Funky Writer Mission Report. É, o próximo episódio, talvez, eu comece, né, a trajetória do mestre, né, o mago do som, Yuzo Koshiro. Ok, então? Bem, até segunda ordem, tá ele aí, o Yuzo Koshiro, que eu vou trazer para vocês no próximo episódio do Som do Cartucho. Se houver alguma mudança, prometo que vai ser alguma mudança para melhor. Beleza, então? Um forte abraço para todo mundo. Nos encontramos então no próximo episódio do Som do Cartucho. Fiquem agora então aí com a música Funky Writer Mission Report, do jogo Subterranean para o Mega Drive, do compositor Jasper Kidd. Um abraço e até o próximo episódio, galera. Falou!